temos uma festa pra preparar. Eu já nasci pronta, queridinha. Eu já estou aqui. Opa, eu trouxe no ar. Se liga, meu irmão. Atenção, atenção, não é hora de falação. Vamos começar a arrumação. O grande dia chegou e o sol nasceu sensacional. Tudo tão legal. Um pouco mais as estrelas vão deixar o seu especial. Nesse castelo a magia me faz sentir fenomenal. Nada é tão normal. É como um sonho terreno. Bom dia, Vitor. Bom dia, Morgana. Oh, bom dia, Dr. Vitor. Bom dia, Dona Morgana. Bom dia, Gato Pintado. Como estão os preparativos para a festa de aniversário do Nino? Miau, a todo vapor! Adelaide está cuidando da decoração da sala, Mal e Godofredo estão na mesa dos doces e eu estou pronto para embrulhar os presentes. Miau! E você, Celeste, não vai ajudar? Eu estou com a tarefa mais importante, Dr. Vitor. Ah, e qual seria essa tarefa? Supervisionar se todos estão fazendo tudo certo. Pensei que eu tinha deixado com o Gato Pintado a tarefa de organizar a festa. Mas alguém precisa organizar a organização, não é mesmo? Está bem, minha querida. O importante é estar tudo lindo para que o Nino fique muito feliz. Nosso Nino, nosso menino, o seu caminho vai encontrar. A magia vai começar. Juntos e unidos, todos reunidos. Juntos e unidos pra comemorar. Um dia pra ficar na memória. Daqui mil anos vão me lembrar. Nino, escreve a sua história. Morgana, mas e o bolo? Me esqueci do bolo. E agora, Vitor? Deixa, eu resolvo. Um dia tão fabuloso vai em breve começar. Estrelas vão chegar. O tempo é nosso amigo e cada coisa toma o seu lugar. Nesse castelo a magia me faz sentir sensacional. Nada é tão normal. E agora, o toque final. Bom, só está faltando uma coisa agora, não é? O quê? O aniversariante? Aonde está o Nino, Morgana? Nino! Eu nasci pra ser tão fenomenal, mas não conheço alguém igual. Não quero ser especial. Eu só quero andar em qualquer lugar, sem ninguém se assustar. Quero ter com quem contar. Onde deve estar o Nino? Quero ter mais amigos hoje comigo. Hoje é o meu dia. Tudo que eu queria era ter quem pudesse me entender. Bem, se é isso que você realmente quer, então peça com todo o seu coração. Quem sabe as estrelas não ouvem o seu pedido. A magia vai começar. Zequinha, espera! Você não pode sair correndo assim, é perigoso. Mas Pedro, Biba, vocês não viram? A minha bola saiu voando das minhas mãos e entrou aí dentro. Parecia magia. É claro, magia. Esse negócio de magia não existe. Aqui nada é impossível. Nada é banal. Aqui tudo é fenomenal. Quem é você? Ora bolas, eu sou o porteiro. Quem mais eu poderia ser? Vocês vieram para a festa? Festa? A festa de 300 anos do Nino. É melhor se apressarem. Já estão quase cortando o bolo. Bolo? Me deixa entrar logo então. Só depois que vocês falarem a senha. Zequinha, tá louco? A gente não vai entrar aí. Qual a senha, porteiro? Palavras que rimem com au. Isso tudo deve ser um sonho. Ou talvez um sinal. Sinal rima com au. Não, eu não... Ah, eu acho que a gente vai acabar se dando mal. Prrr, mal também rima com au. Prrr, agora só falta você, pequeno. Fenomenal! Clift, Cloft, Steel! A porta se abriu! Prrr. Uau! Olhem só tudo isso! Zequinha, cuidado! A gente não sabe quem são essas pessoas. E eu ainda não entendo como foi que a gente chegou aqui. Foi o meu desejo, o meu pedido pras estrelas trouxe eles até o castelo. Espera, mas não foi bem isso que eu pedi. Tem certeza? As estrelas conseguem ouvir até mesmo o que o coração não fala. Mas quem é você? Eu me chamo Nino e eu sou um feiticeiro. Um aprendiz de feiticeiro, você quer dizer, não é, Nino? Olá, crianças, eu sou o Vitor, tio do Nino. E eu sou Morgana, tia-avó do Nino. Todos vocês são feiticeiros? Os mais poderosos do mundo. Ah, uma cobra! E ela fala. Que legal! Ah, grande coisa, eu também falo. Eu também! Sou fluente em 5 línguas. Eu recito poemas. Pra gente não basta só falar. Nós gostamos mesmo de cantar. Todos eles falam. Isso é incrível! Inacreditável! Mágico! Vocês não estão com medo? É claro que não! Isso é tudo tão fenomenal! A gente pode ficar mais um pouco pra conhecer o resto do castelo. E brincar? Vocês querem ficar e brincar comigo? Sim! Ai, que legal! Eu vou mostrar o castelo inteiro pra vocês. E se não der tempo de vermos tudo hoje, vocês podem voltar amanhã. E depois... Nino! Primeiro temos que cortar o bolo. Venham, crianças! Hoje eu fiz um pedido por um dia especial, tudo tão legal. Eu olhei pras estrelas e pedi um fenomenal. Pedido, Nino! Castelo.